Daqui a pouco tá vendo em camelô. É, porque aquela história, a gente tem que dar um jeito qualquer de se divertir, né? Ora, nos nossos primeiros encontros, no plural, são muitas horas seguidas, nós tentamos criar o que seria uma... nem ganhará pipoca. Temos um momento de tensão aqui. Temos um gravador que falha. Temos uma pilha que acaba. Mas eu sou um gordo prevenido. O homem prevenido vale por 2. O gordo prevenido vale por 4. Eu vou...